Fusca para o 230-184. Autorizado 0, o vento 1 a 0 graus, 1 a 5 graus. Cheiro do tráfego. 2-2-3-1-2-3. descida para o nível 04. Eu vou falar, eu vou seria que eles vão elétrico, seria que vai televisão? Não, na televisão não precisa ver. B, na televisão. Thank you. 4560, eu tô com a cabeça fora, eu vou dar o sinal, eu tô estabilizado. Contudo, só pra confirmar, tá ali a restrição, passou o grosso? Passou o grosso, já é o grosso, já é. Muito obrigado, senhor. Árvore da presente, muito obrigado. Agora está do tango, deixa para mim de novo, olha o que você quiser. Para 3560, 3560, meta é 090, graus no 4 mais, e pouso no 0.